lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, lá dentro da terra tremer, e senhores e senhoras, licença me queira dar, vou levar a ponta de ouro, que mandaram me buscar até, lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, lá dentro da terra tremer, vaqueiro grito com boi, deixa o boi balancear, tanta gente tão presente, que queria apreciar. Lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, lá dentro da terra tremer, e senhores e senhoras, licença me queira dar, tô passando com meu boi, pra vocês apreciar. Lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, lá dentro da terra tremer, cachoeira do Arari, cachoeira em meu lugar, ensaiei ponta de ouro, fui menino pra brincar. Lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, lá dentro da terra tremer, vou chamar o meu feitor, com ele eu quero falar, pra levar a vaqueira, o meu boi vão brincar. Lá vai, queremos ver, lá vai o ponta de ouro, fazendo a terra tremer.